sucesso. Sucesso é total nas tardes das Verdes Campos Sarte. Sucesso total. Você estiver, não ligo pra esse povo que diz que você não me quer. Vou te buscar de novo, não adianta se esconder. No dia que eu te encontrar, vou te mostrar o que é bom, você vai ver. Você vai entrar na minha, nem que seja na marra. Você vai entrar na minha, se não vem outro e te agarra. Você vai entrar na minha, nem que seja na marra. Você vai entrar na linha, se não vem outro e te agarra. Vou te buscar de novo, onde você estiver. Não ligo pra esse povo diz que você não me quer. Vou te buscar de novo, não adianta se esconder. No dia que eu te encontrar, vou te mostrar o que é bom, você vai ver. Você vai entrar na minha, nem que seja na marra. Você vai entrar na linha, se não vem outro e te agarra. Você vai entrar na minha, nem que seja na marra. Você vai entrar na linha, se não vem outro e te agarra. Aí é um sucesso, então, do Limarcos aqui na Verdes Campos Arte. Vou te buscar de novo, né? Eita, de maravilhosa. Feliz Natal, gente. Ó, contagem regressiva. Tá chegando a hora, né? Já tá se aproximando cada vez mais. É amanhã, gente. Meia-noite, né? De quarta pra quinta-feira. Natal em todo o Brasil. Tem gente que pensa que Natal é aquela ruma de comida. Não, gente. Não é isso, espírito natalino. Espírito natalino, gente, relembra aí o nascimento do menino Jesus, e é isso que a gente espera, né? Que o bom Deus, o menino Jesus, habite em cada coração e você renasça de novo, uma nova criatura, né? É verdade, tá, está aí, boa comemoração aí pra todo mundo, Feliz Natal, tudo de bom aí no seu Natal. Ok, e agora a gente vai falar de quê? Da creatina. Creatina é vida nova, é bacana. Bateria nova, recuperação muscular, é isso, muito bom, gente, essa creatina realmente tá ajudando muitas pessoas e vai te ajudar também, né? É, aquela história de frente morto, tu já viu essa história? Ela tá no Brasil, ou tá numa praça, num lugar qualquer, ei! Lá vem o frente morto. Ei, eu pensei, não faz mais nada, não. Não tem essa conversa. Pois é, rapaz, isso não vai acontecer com você, meu amigão. Sabe por quê? Porque agora você vai ter o seu aliado poderoso aí, que é a creatina GF8 Plus. Recuperação total, é da musculatura, né? E não é só pra quem vai pra academia, não. Você que vai fazer a caminhada é boa, você que vai andar de bicicleta, vai bater aquela bolinha também, vai ela, we'll be right back. tarde. Ah! Sucesso então de Renan e Raí, a música Chorei no Sinal. Ei, música boa! A gente vai pro intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta abrindo mais uma hora aqui no Sucesso Total para todo o Brasil. Muito bom ter a tua companhia. Rede de Rádios Verdes Campos Sati informa a hora certa. Hora certa para você, 4:01, hora de Brasília. Acesse portalverdescampos.com.br e fique bem informado. Essa é a Verdes Campos Sati, operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos Sati. Tecnologia de ponta, a serviço do seu rádio e de seu entretenimento. Rede de rádios Verdes Campos Sati, o sucesso popular do Brasil. O Agora Tem Especialistas está fazendo a diferença de norte a sul do país. Agora tem radioterapia para câncer em todos os estados, ampliando o acesso ao tratamento. Agora tenho muito mais esperança com o tratamento que faço aqui no Rio. E ainda tem mais cuidado com atendimento especializado em oftalmologia. Fiz minha cirurgia de catarata aqui em Manaus, agora minha vida mudou para melhor. Agora tem um novo tempo na saúde do Brasil. Agora tem especialistas. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Chegou na Caixa o empréstimo Reforma Casa Brasil, do governo do Brasil. Agora eu posso reformar a minha casinha. Vai ficar um aconchego, vai ficar tão bonitinha. Tudo topzera, não é sonho, é real. Já imagino a família na noite de Natal. Reforma Casa Brasil, invista em conforto, segurança e acessibilidade. Acesse caixa.gov.br/reforma-casa-brasil e veja como contratar. Caixa e Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Empréstimo sujeito à aprovação. Quer relaxar, descansar e aproveitar momentos inesquecíveis? A rede de hotéis Cajuína te espera em Teresina ou no litoral piauiense, com conforto, atendimento acolhedor e toda a infraestrutura que você merece. Conheça nossos hotéis. Hotel Cajuína, Avenida, localizado em uma das principais avenidas de Teresina, a João 23. Hotel Cajuína City, no centro da cidade, próximo aos principais hospitais e clínicas do Polo de Saúde. Hotel Cajuína Sul, próximo ao entroncamento das BR 316 e 343, no bairro Lourival Parente. Por sorte, Hotel Cajuína Náutico Clube, um verdadeiro paraíso com diversas piscinas, lago, chalés e muito mais, na zona sul de Teresina, bairro Angelim, e no litoral piauiense, o Hotel Cajuína Beach, entre Parnaíba e Luiz Correia, para você descansar e aproveitar a região com conforto. Mais informações, entre em contato com o nosso quarto atendimento 24 horas, WhatsApp 5 3 5 3 8 2. Rede de Hotéis Cajuína, conforto e acolhimento para você. Agora no seu rádio, você ouve o momento da Copiúcula, ou o depoimento de quem você aprova os produtos de Copiúcula. Eu gostaria de falar do lado do Fran, e ela estava muito mal. Só que quando fosse ela, quando ela ia fazer cocô, ela não estava muito confusa. Daí depois que ela começou a tomar, ela está bem, graças a Deus. É ótimo esse produto aí. Todos os produtos são bons. Até é mesmo que está tomando também o top 20. Ela perdeu 20 quilos. Ela pesa uns 80 quilos, ela está pesando 60. E aí esse medicamento aí resolveu o problema dela. E eu falo assim, é porque tem muita gente que tem problema e precisa também comprar e tomar, né? É uma coisa que quando é bom, a gente não tem vergonha de dizer. Você ouviu o Momento GF8. Baixe nosso aplicativo GF Play e saiba mais. Você está na rede de rádio Verdes Campos Sati. Verdes Campos Sati, a rede que leva a melhor programação via satélite para todo o Brasil, alcançando mais de 20 milhões de ouvintes. Sintonize pela parabólica no canal de áudio 365 ou em uma das frequências de nossas afiliadas espalhadas por todo o Brasil e no mundo inteiro via internet. Boa música no seu rádio. Verdes Campos Sati. Verdes Campos Sati.